aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e hoje eu tô aqui com o Rafael e o Caio! Rafael? Caio? Caramba, cara, eu venho aqui gravar e não tem ninguém. Surpresa! Parabéns pra você! Parabéns! Nesta data querida, Vivo Guga! Muitas felicidades! Viva! Felicidades. Muitos anos! Eu gosto de anos! De vida! Muita vida! É isso aí! Toma, Guga, trouxe uns cajuzinhos! Porra, cajuzinho seria uma boa, hein? Cajuzinho é bom, né? Cajuzinho é bom. Se você quiser me dar cajuzinhos quando eu for aí te visitar, por favor. Vou gostar bastante. Tá combinado. Cajuzinho não. Pega esse chapéu cônico e essa língua de sogra e vamos festejar. Com essa entrada maravilhosa, a gente começa o GugaCast especial de aniversário mais uma vez. Né? Mais uma vez fazendo anos e ficando mais velho. Aê! Agora que vocês já fizeram essa belíssima surpresa pra mim, vocês podem se apresentar, por favor, e cumprimentar nossos ouvintes? Eu sou o Rafael Mafra e eu sou irmão do aniversariante, então eu tenho que receber todas as pessoas com um sorriso no rosto, porque senão a família vai ficar brava comigo depois. Olá, personas! Eu sou o Caio Corraine. Essa sempre foi a vida do Rafael, pode apostar. Nessa. Bom, hoje a gente vai falar de aniversário, o tema é aniversário, então a gente tem um monte de histórias sobre aniversários. Vai ter um aniversário nos anos 80, festa que acontece no fim do mundo, presentes surpreendentes e um aniversário de economista, é isso mesmo, Rafael, que você escreveu aqui pra eu falar na pauta? Que bom, hein? É. Que legal. E um aniversário de economista. Aê! Quem ganha o presente é você. E os economistas. Caio, eu tava falando com o Rafael lá no conteúdo exclusivo. Que a gente desenvolveu umas técnicas pra você receber parabéns. Sério? Tá lá no conteúdo exclusivo, só pra quem assina o PicPay. Ah! Se você assina com o PicPay, cara, você vai finalmente saber a técnica de como receber os parabéns da sua tia. Sabe aquela tia com quem você nunca fala e ela te liga pra tirar parabéns e você fica meio sem graça, assim, porque ela é legal, você gosta dela, não é nada contra, mas você fica meio, putz, eu não tenho muito assunto com essa tia. A gente resolveu tudo, cara. A gente criou a técnica do silêncio profundo. Caraca! A técnica de inverter o parabéns. Ok. E a técnica do livro do dinossauro. Caraca, eu tô muito curioso agora, porque eu preciso muito dessas técnicas. Eu recebendo parabéns, cara, é tão triste. Parabéns, Caio. Obrigado, Guga. É, foi triste mesmo. Mas assinando com o PicPay, você vai ouvir, você vai aprender todas... Você vai poder ouvir, porque você é o nosso editor... Mas os outros réis mortais, eles têm que assinar o PicPay pra poder ouvir esse conteúdo e aprender a técnica de como receber parabéns. E todas as outras coisas que a gente falou de aniversário essa semana. E todos os outros 600 conteúdos que a gente falou ao longo de 3 anos que a gente faz conteúdo todo dia pra quem é assinante. É coisa demais, cara. A gente tá de parabéns. É coisa demais. É, a gente tá de parabéns. E o PicPay tá de parabéns porque o PicPay te devolve 15 pratas de cashback. Ou seja, o primeiro mês sai de graça. Você pode entrar lá e ouvir tudo que você quiser e não pagar nada se você não quiser. Então não perde tempo e vai lá em gugacast.com/assine. E fique também de parabéns igual todos nós e o PicPay. Que lá tem tudo escrito com o que você faz. Se você quer assinar pelo PicPay, se você quer ouvir pelo Olo, se você quer assinar pelo Facebook, tem tudo escrito lá nesse link que o Caio vai falar novamente com essa voz maravilhosa de locutor que ele tem. gugacast.com/assine. Vamos pro jogo, então? Bora. Bora. Caio Corraine, você está aqui hoje para me dar um presente. Ah, não. E esse presente é uma nova vinheta, porque a gente tem um jogo novo. Aê! Isso. Rastofá. Mais. Não. Agora pega embaixo. Embaixo. A gente tem que trocar o cenário. O nome desse jogo é Mudança de Cenário. Você acabou de ouvir uma vinheta maravilhosa aí que o Caio fez, depois de bater a cabeça na parede algumas vezes. Nossa senhora. E ele funciona assim, eu copiei do Jimmy Fallon, eu vi no Jimmy Fallon semana passada, e ele funciona desse jeito. Vocês dois vão conversar, vocês vão começar uma conversa aleatória sobre qualquer coisa, e eu vou ficar propondo mudanças de cenário, e vocês têm que continuar essa conversa, mas num cenário completamente diferente. É isso, é esse o jogo. Tá, então é basicamente um show do Barbixas. Tipo isso, é exatamente, é tipo um show do Barbixas. Ok, então. A gente chegou nesse ponto. Então vamos lá, é só começar. Comecem aí, conversem aí. E aí, Caio, tudo bem? Como é que você tá, Rafa? Muito tempo que não falo com você. Pois é. Cara, eu tento seguir o seu Twitter, mas eu fiquei na dúvida. Você mudou de apartamento? Mudei. Mudei faz umas 2-3 semanas. Tá, agora vocês têm que falar como se vocês estivessem tentando convencer um guarda a não te dar uma multa. Cara, eu acabei de me mudar, as coisas estão muito corridas, sabe? Então tá muito complicado pra mim. Ô, Caio, você que é autoridade aqui, eu sei que você vai julgar o que é mais importante num apartamento. Então eu acho que o que você decidir tá melhor é a lei, mas eu não me sinto culpado pelo seu apartamento. É, não, mas eu sinto que a sociedade julga, né, apartamento, e eu tô fazendo o meu melhor, eu juro que eu tô fazendo o meu melhor, mas é tanta complicação, o sono tá desregulado. Você consegue me dar uma folga aqui no apartamento? Agora, discutindo com o juiz pela televisão. Ô, Caio, é lógico que esse apartamento é bom, cara, todo mundo viu que é bom. Agora vai pedir reprise pra saber se o apartamento é bom. O apartamento é bom, cara. É bem iluminado, bem ventilado, é tudo que você queria. Não. Cala a boca. Você recebe pra falar essas coisas? Você recebe pra falar essas coisas? Caramba, minha avó de tamanco ia ter mais gás do que você pra discutir sobre apartamento? Ô, Caio, eu acho que você tá cego, cara. Eu acho que você foi comprado pela imobiliária. Só pode ser. Porque existe um grande movimento nacional para fazer com que você alugue este apartamento especificamente. Agora tentando vender camarão na praia. Olha, apartamento! Quem vai mudar? Quem vai comprar? Ok, o Caio foi campeão. 1 milhão de pontos pro Caio. Obrigado, gente. Eu tô muito feliz com esse jogo, cara. Eu tô feliz que eu ganhei o primeiro e o último, né? Não, vai ter muito mais. Foi muito legal. Agora vai ter o Vendedor de Camarão Cast. Eu vou sair por aí indo com uma fantasia dos Teletubbies vendendo apartamento na praia. Vamos pras histórias? Bora! Alô! Alô? Gustavo? Sou eu. Oi? Gibilbo. Oi, Gibilbo. Gibilbo. Oi, Gibilbo. Tudo bem, cara? Tudo. Parabéns, hein? Obrigado, Gibilbo. Quantos anos? Ah, Gibilbo, você sabe, né? Chega uma idade que você não fala mais, né? Quantos anos? Aliás, eu queria dar o parabéns pra você, Gibilbo, porque você completou muitos anos, né? Parabéns. Muitos, muitos mesmo. Mas sabe o que mais completa quando faz aniversário? Não, eu não sei, você sabe? Doença. Caramba, Gibilbo, parabéns por você saber isso. Parabéns. Eu tô com pressão alta, tô com pneumonia, tô com diabetes. Qual tá? Osteoporose também. Qual é? Catarata. Quanto tá medindo sua pressão? Perda de audição. Gibilbo, a sua pressão tá medindo quanto? Eu não sei. Parabéns. Eu vou morrer, hein? Parabéns por não saber, porque é melhor não saber. Parabéns por isso também. Obrigado. Parabéns. Parabéns, Gibilbo. Obrigado, hein? É isso. Parabéns. Parabéns por você ter me ligado. E parabéns por ser esse cara que você é, Gibilbo. Por esse cara cheio de doença que você é. Parabéns. Exato. Câncer também. Parabéns. Parabéns também. Parabéns por todas essas coisas aí que você conquistou. Tomei muito sol. Parabéns, pô. Sol é legal, né? Vitamina D, parabéns. O sol deu câncer. Tchau, viu? A gente tem que fazer o Gibilbo Cast, cara. Ele é um personagem meu no RPG. Rafael, antes das histórias desse episódio, quais são as histórias que a gente vai precisar para os próximos episódios? A gente precisa que as pessoas mandem histórias bacanas sobre o Canadá. Nós temos recebido ótimas histórias, queremos ler mais. Histórias sobre Black Friday, suas boas histórias de compras, vendas, negociações frustradas, negociações bem-sucedidas. E precisamos também de histórias de vilania. Vilania? A gente pediu. Caraca. A gente pediu uns episódios atrás e o que chegou, toda vez que eu leio, eu falo, filha da puta. É muito bom. Eu achei classudo, hein? Vilania. É, vilania. Histórias de vilania, por favor. Beleza, quem lê a primeira? Eu leio a primeira aqui. Vai lá. A primeira história se chama Adocica, meu amor, a minha vida. Todas as histórias são com músicas do Beto Barbosa, o Rei da Lambada? Exatamente. Legal. Que bom. Finalmente uma homenagem merecida. Eu gosto muito do quão quadrada era a cabeça do Beto Barbosa, cara. Ele era muito simétrico. Ele era muito simétrico. Olá, Guga, Rafa, Poseidon e convidado. Poseidon é o Caio, né? É o Caio. É o Poseidon da Maremota. Exatamente. Parabéns, Caio. Um cara escreveu só pra dizer que em vez de Poseidon, a gente ia chamar o Caio de sereio. Sim, eu tenho uma imagem de sereio, que é muito boa, inclusive. Ah, o Poseidon é um sereio, né? É, de certa forma. É, verdade. Caramba, Gustavo. Você acabou de elucidar uma coisa há muito tempo escondida. O Poseidon, que é um deus, não sei o que e tal, nada mais é do que um sereio, cara. É, um sereio. Um sereio. Sereião. É só você correr pro chão que acabou. Pernas do Nemo e o tronco e a cabeça do Antônio Fagundes. Saudações de Manaus, terra das águas e das florestas. Comecei a escutar vocês tem pouco tempo, depois que descobri que dá pra ouvir podcast no carro. Aê! Nossa! Você pode ouvir em qualquer lugar, na verdade. Né? É. Comecei a tentar escutar os que me enriquecessem profissionalmente, mas daí caí no Braincast, depois no Nerdcast e finalmente no GugaCast. E o meu projeto foi pras cucuias. Ah, parabéns. Eu não sei por que foi pras cucuias, ele se enriquece muito profissionalmente aqui. Você não acha? Eu acho também. Mas sabe onde mais ele pode se enriquecer profissionalmente? Onde, Caio? Na Lura! O nosso ouvinte mandou escrito, ó, faz um momento a Lura aqui, e o Caio foi na dele. Foi, que demais. Pô. Ele mandou, ele levantou a bola muito redonda. Então vamos falar, o seu projeto profissional agora vai decolar porque a gente tá falando pra você que você pode aprender um monte de habilidades novas muito rapidamente, muito facilmente, com os mais de 150 cursos de marketing e administração que tem lá na alura.com.br, a maior plataforma de ensino do Brasil. E você pode assinar com desconto se você acessar alura.com.br/promoção/GugaCast. 10% de desconto. 10% de desconto. E você pode ter um upgrade na sua carreira ou entrar no mercado de trabalho só porque você fez isso. Só porque você aprendeu uma habilidade nova lá. Faz a diferença, cara. É uma coisinha a mais que você põe no seu currículo. Rafa, manda bala aí de volta no e-mail do rapaz que, de maneira muito singela, nos ofereceu a oportunidade de falar do anunciante. Ok. Mas fiquei muito feliz em descobrir que a Podosfera tem esses programas que eu me identifico tanto e penso, como nunca ouvi falar de vocês por tanto tempo? Mas vamos ao tema. A história aconteceu em Manaus, terra da ilustre revista Balaústre, que o Rafa mencionou no episódio do Dia do Sexo, e que eu também nunca tinha ouvido falar, mas já admiro e respeito pela relevância do conteúdo para a sociedade manauara. O que tem a revista Balaústre? É, eu falei que era outra coisa com Balaústre, era a revista Balaústre. Eu falei numa data. Que legal, olha só. Quem diria que isso atingiria uma pessoa? Tá vendo? Escorreu uma lágrima no fundador da revista Balaústre. O ano era 1986. Só lembro que o ano foi esse porque foi quando meu pai comprou uma TV Telefunken gigante de 20 polegadas para assistir a Copa do México. Nossa, que coisa linda. Porra, em 86, 20 polegadas era tipo do tamanho, né, máximo que podia ter. Era pra botar no salão de festa, 20 polegadas. Né? Pesava o tamanho de 2 boi. O Caio Caipira já chegou. Nunca foi embora. Ela tinha um gabinete de madeira, enorme e muito pesada. Tanto que o armário da sala não suportaria tal peso. Então ela teve que ser instalada no quarto dos livros, onde tinha uma biblioteca e um armário de madeira maciça que suportava a enciclopédia Mirador e obras encadernadas de Machado de Assis e outros nomes de peso da literatura mundial. eu achei legal que o lugar da TV não foi pela conveniência das pessoas poderem ficar sentadas em volta dela, e sim pelo móvel que aguenta ela. Móvel. Todo mundo em pé na biblioteca vendo a televisão. E ninguém podendo ler em paz. Rafael! Nossa senhora. Eu esqueci de perguntar, cara, o que mais aconteceu em 1986, além da Copa do Araken e o Goalman? Ah, sim. Que bom que você perguntou. Porque em 1986, também no futebol, o Nacional, sua força extrapolou os limites do estado do Amazonas. Comandado pelo mítico Aderbal Lana, o Leão devorou clubes grandes no cenário nacional durante a disputa do Campeonato Brasil. Sério? Foi em 86 isso? Ele derrotou o Palmeiras no Vivaldão, derrotou o Atlético Mineiro, que era dirigido pelo Tele Santana. Nossa. Derrotou o Internacional, que não suportou o melhor futebol do mais querido, como é chamado por sua torcida. Eu achava que isso tinha sido há mais tempo. Ah. Eu achava que tinha sido tipo em 85. É, então, pra te localizar melhor no tempo, em 86, o estado do Amazonas elegeu 8 deputados federais. Bernardo Cabral, do PMDB, Ézio Ferreira, do PFL, José Dutra, do PMDB, Eunice Michiles, do PFL, José Fernandes, do PDT, Beth Azizi, do PSB, Sadi Hawashi, do PFL e Carrel Benevides, do PMDB, com 13.570 votos. 13 mil votos, cara. E esse cara pôde determinar algumas coisas do futuro do país. Parabéns. Parabéns, Manaus. Parabéns, Brasil. Continua aí, Rafael. Já que o armário suportava todo esse peso intelectual, uma TV seria fichinha pra ele. Pela primeira vez, a gente tinha uma TV de 20 polegadas e com controle remoto. Que luxo, caramba. É. Na mesma época, meu pai foi contemplado no consórcio de videocassete da marca National Modelo G9. Isso mesmo, ele era tão caro que a gente participava de um consórcio para poder algum dia ser sorteado e finalmente ter um videocassete em casa. É, era um clássico, várias pessoas. Telefone fixo, tinha que dormir na fila da companhia telefônica para conseguir um depois de um tempo. Eu tinha 7 anos e naquela época em Manaus, a gente não tinha muita coisa para fazer em casa. Chegava da aula, tirava o uniforme, almoçava assistindo o Jornal Hoje e deitava no sofá para ficar enrolando para não fazer tarefa e assistir vídeo show, Vale a Pena Ver de Novo, Sessão da Tarde e então levantava do sofá já colado nas costas de tanto suor, num calor de sucursal do inferno. E então ia fazer a tarefa até que aparecia algum amigo chamando no portão para ir brincar na rua ou ligar pro Disque Amizade. Que vida, hein? Uma espécie de zap-zap jurássico. Esses tempos eram os bons tempos. É. Na minha época já era o... Set line. Essa foi a rotina durante a minha infância. Aula disso e daquilo, como tem hoje. Na minha época era no máximo uma aula de inglês ou de algum esporte, o que nunca foi minha praia. Sou de uma família de mineiros, amiga de outras famílias mineiras que também moravam na cidade. E nossas famílias se dão muito bem até hoje, como se fosse uma família só. De tanto convivermos, nós, os filhos, também nos tornamos grandes amigos e crescemos juntos. De vez em quando, para dar uma variada, algum amigo ia dormir lá em casa, ou eu ia dormir na casa deles nos finais de semana. E a gente experimentava viver a rotina da casa de outra pessoa. Numa destas, fui dormir na casa de um deles. Por coincidência, eles tinham um aniversário de um ano para ir e, claro, eu fui junto. Ah, agora, depois de 3 páginas, a gente chegou no aniversário. Chegamos no aniversário. Você estava achando que não ia chegar, né? Fala aí. Eu estava achando que você escolheu esse e-mail porque ele também fala do aniversário de Manaus, sei lá. É, ou do NASA, né? Do grande nacional, ele podia estar fazendo aniversário também. Podia ser isso. Nessa época, eu era bem gordo. Alguns anos antes, eu tinha feito uma cirurgia para retirar as amígdalas, porque elas infeccionavam muito. Essa era uma solução comum na época, mas rechaçada hoje. Eu acho que a moda de tirar as amígdalas voltou. É mesmo? Ah, já? É? É, agora voltou a moda. Sabe como é? A moda é cíclica. É verdade. A moda das amígdalas é cíclica. É. Voltou pochete amígdala, então? É, esse é o ano da pochete da amígdala. Você tira a pochete do armário e as amígdalas da garganta. Até então, eu era bem magro. Não comia muito porque a garganta sempre doía. Lembro no pós-cirúrgico de ficar tomando sorvete na cama do hospital por uma semana, sem aula, e assistindo A Porta dos Desesperados com o Sérgio Malandro, convidando as crianças para jogar o joguinho da pistola de caçar pato do Master System. Bons tempos, novamente. Este sonho de ter um videogame só consegui com 12 anos, quando minha mãe comprou um Nintendo parcelado em muitas vezes, e aquele presente valeu por todos os presentes do ano. O jogo era Zelda, e eu jogava em preto e branco porque ele era NTSC e a TV era PAL-M. Clássico também, né? O cara comprou o videogame clássico. Errado. É. No caso, a TV, né? E aí você tinha que comprar um conversorzinho que você já tá pagando parcelado o videogame, você vai comprar conversor. Sim. É. Voltando à história, depois da cirurgia, eu finalmente comecei a sentir gosto na comida e danei a comer. Isso com a dupla geleia de mocotó e biotônico Fontoura, que minha mãe me dava por recomendação médica, de novo esses malditos, me fizeram um menino gordinho. Sou de uma geração que cresceu vítima da ideia de que criança saudável é criança gorda. É, tinha isso mesmo, né? Tinha muito isso. Estava então nesse aniversário de um menino qualquer de um ano. A festa era na casa dele, e na garagem ficava a mesa de doces com um bolo no meio, a parede com uma corda com balões pendurados, e embaixo o nome do menino que eu não me lembro. Mas vocês podem inventar. Eu vou chamar de Caçulinha. Caçulinha tá ótimo, deixa Caçulinha. Claro. Põe uma música do Caçulinha aí, Caio. Que é qualquer música de piano da história. É a música da vitória do Senna, só que mais emocionante. Os pais estavam no fim da garagem que ia dar no quintal da casa comendo churrasco, bebendo cerveja e jogando conversa fora, enquanto a gente tinha que se virar para fazer alguma coisa, porque a animadora de festa só ia surgir no século seguinte em Manaus, junto com o ar-condicionado split. Por isso, ninguém ficava dentro da casa porque era muito quente. Aí ele justificou as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Fazer um adendo em relação à Caçulinha. Eu acho que ele é a única pessoa, além de mim, que mais odeia fazer vinheta, cara. Se você lembrar todos os temas que ele fazia de bamerindos, de tudo no programa do Faustão, cara, eram todos iguais e chatos. Eu acho que você devia mandar um e-mail pro Caçulinha falando que você odeia vinhetas. E aí ele vai responder falando, eu também, tome aqui o meu manto e siga com esse ódio. Ou ele vai dizer, tome aqui este link para um site japonês, aqui tem todas as vinhetas que eu roubo e ponho no Faustão. Cara, seria a coisa mais linda da minha vida. Eu ia no meu leito de morte, assim, tá assim... Caio, eu não se vá, suas últimas palavras. Eu roubei todas as vinhetas do GugaCast. Aí as pessoas... Não! E aí aparece no jornal, né? aparece no jornal assim, real compositor da vinheta da análise musical é descoberto depois de 70 anos. E aí no seu enterro vai ficar alguém tocando a música da análise musical só no pianinho assim. Eu posso voltar pra história, se vocês permitem? Por favor, desculpa. Se ainda desculpa der, né? Caçulinha. Maldito Caçulinha. Um abraço. Caçulinha. Festa de um ano era sempre a mais comemorada, e onde se chamava todo mundo mesmo. Parentes distantes, a rua inteira, amigos do trabalho, etc. Detalhe importante é que o aniversariante de um ano é sempre o que menos se diverte e só fica irritado com tanto barulho. Na festa devia ter outras 20 crianças, e o irmão do aniversariante, que tinha a nossa idade, resolveu montar os times para jogar futebol na garagem. Ele e o outro menino começaram a escalar o time, e como eu era gordinho e desconhecido, acabei ficando por último, naquele estilo, só tem tu, vai tu mesmo. Eu precisava melhorar meu score no cartola da festa, e na época eu só andava de quichute com cadarço amarrado na canela em várias voltas, como um centurião romano. É assim que se faz. É. Sim. Na hora que a bola caiu no meu pé, eu mandei uma bicuda com toda a minha força. A bola era dente de leite original, que era de borracha grossa e pesada. Eu lembro, era pesada mesmo. Na época, tinha também a dente de leite falsificada, que tinha borracha fina, que nem um balão, e empenava fácil depois de alguns chutes. Já vinha empenada, né? Já vinha oval. Já vinha oval. Não, tanto que eu sinceramente, eu gostava mais da dente de leite falsificada, porque eu me sentia no Super Campeões. Eu chutava, a bola fazia 5 variadas antes de ir pro gol, assim. Ela fazia... 70 curvas, assim, num movimento só. Era maravilhoso. É, eles pegaram a dente de leite falsificada, mudaram o nome pra Jabulani e usaram na Copa do Mundo de 2010. Verdade. Tá aí uma piada que esperou 9 anos pra ser feita. Parabéns, Rafael. As piadas não têm tempo, né, cara? A bola saiu que nem um foguete. Bateu no telhado da garagem e caiu aonde? Em cheio em cima do bolo. Ah, não. Não, cara. O susto e o pavor das crianças foi geral. O irmão do aniversariante deu um grito de não. e falou apontando pra mim: mãe, o gordinho jogou a bola no bolo do caçulinha. Parece letra de música infantil. Na hora, todos os pais pararam, olharam pra mim e começaram a se perguntar: de quem aquele gordinho é filho? Sem pensar muito, eu tentei amenizar a situação. Corri pra tirar a bola do bolo, mas metade do bolo saiu grudado na bola. Nossa. Isso também tá parecendo literatura infantil, né? É. Sim. Corri pra tirar a bola do bolo, mas metade do bolo saiu grudado na bola. O que era bolo e o que era bola? É, o bode botou a bota. Eu tinha então um novo problema, o bolo na bola. Olhei pro lado e tinha um balde cheio d'água onde caía a goteira do ar-condicionado de parede do quarto onde o aniversariante dormia. Enfiei a bola cheia de bolo lá dentro e comecei a tentar lavá-la. A água derramou, me melei todo e melequei o chão todo. Já sem esperanças de mudar o apocalipse, fui pro carro engolindo o choro. Coitado. Tadinho. Coitado. Vale lembrar que os carros na época ficavam destrancados e com o vidro sempre abaixado para não ficar muito quente do lado de dentro. Assim era Manaus nos anos 80. Logo depois, chegou a família toda morrendo de rir e zoando comigo. Nunca soube quem era esse aniversariante, mas sei de duas coisas. A histórica foto do parabéns dele foi com um bolo pela metade e a mãe dele nunca me esqueceu. Espero que tenham gostado e que essa história possa estar na prateleira de contos brasileiros da Biblioteca Podcastica Nacional da Vida Cotidiana, que é como seu programa será visto no próximo século. Grande abraço a todos. Quem disse que não dá? Uma bolada dá. Todos esses anos e só agora a gente fez essa comparação do Caio com o Caçulinha. É demais, né? Se serviu pra isso esse e-mail, já foi incrível. Não, e ele serviu também pra comparar o Poseidon a um sereio. Não, foi legal porque esses eram os bons tempos, né? O que a gente fez com o mundo, cara? A vida era muito melhor. Jogar bola, dente de leite no churrasco do aniversário. O carro ficava destrancado. E agora é isso. Agora é isso. Agora você chega na festa e tem um animador dizendo pra você o que fazer. O que é legal, porque as crianças gostam. Mas, enfim. Tem pintura na mão, cara. É. Alô, Guga? Alô? Ô, Guga, tudo bom, cara? Opa, tudo bem? Aqui é o Ednelson. Ô, Ednelson. Tô te ligando pra te dar os parabéns, cara, parabéns. Pô, Ednelson, obrigado, cara. Obrigado por ter se lembrado. Ó, que Deus te abençoe nesse dia e que você tenha muitas felicidades nesse ano. É, Guga? Oi, Ednelson. É isso aí, então, ó, parabéns, que Deus te abençoe e que você tenha muitas felicidades nesse ano, tá? Um abração, tchau! Caio, lê a próxima história aí. Leia. A próxima história tem como nome Louca Magia. Parabéns, Rafael. Canta um trechinho de Louca Magia pra gente, Rafael. Se a louca magia dá, louca magia dá. Vamos lá. Olá, Guga, Rafael, Caio, convidado. Se tiver, não tem. Só tem o Caçulinha. Adoro o programa de vocês. Acompanho desde a primeira... Tinha o Gibilbo. Acompanho desde a primeira temporada. Me chamo João Vitor, moro no interior de São Paulo, numa cidade de pouco mais de 120 mil habitantes. Um terço maior que Mococa. Venho por meio desta escrever sobre o dia do meu aniversário de 16 anos. Qual será a cidade dele, hein? 120 mil habitantes? Nem começa. Deve ser Matão. E pronto. É dos maiores municípios, hein? 120 mil, você tá aí entre o 72º... E o 67º maior município. Catanduva, por exemplo, tem 121 mil. É, Catanduva é bem possível, hein? Votorantim, sabia? Caio, você sabia que Votorantim é maior que Catanduva, com 122 mil habitantes? Que é maior, não sabia, não. Né? Isso foi surpreendente. Tatuí tem 121, Caraguá, 121 também. Itatiba tem 120,858. Mas talvez fosse Salto, que tem 118,663. Salto é bom. Né? Salto é bom. Ou então, se ele estiver arredondando bastante, pode ser Poá, Ourinhos, Paulínia, Assis, Leme. Itanhaém. Tá bom, vai, vai. Itanhaém. É no interior. A gente mudou, tirou Itanhaém da praia, colocou no interior e agora ele mora em Itanhaém. Ok. Só porque é uma palavra maravilhosa. É mesmo. Um abraço pra todos os índios. Eu nasci em 21 de dezembro de 1996, em um sábado comum, sem qualquer coisa extra pra comentar. Rafael! Socorro. O que mais aconteceu em 1996, 10 anos depois do NASA arrebentar no Campeonato Brasileiro? Que eu me lembre, deixa eu pensar. Em 1996, foi quando nasceu Tom Holland. Quem é Tom Holland? O ator do Homem-Aranha. Isso. O Tom Holland nasceu em 1996 e, portanto, de acordo com o calendário chinês, ele é um porco de madeira. Ok. Bom, se você não lembrou ainda, você vai lembrar que em 1996 foi quando Clemilda e Sandro Becker lançaram o CD de forró Sacradance. Sério? Foi nesse ano? É. Sacradance? É. Clemilda? Caramba, Sacradance. Cara. Lembra da capa? Uhum. Era uma senhora sádica com roupa de couro e ele um cabelo comprido com dreadlocks de joelho pedindo perdão. Quem poderia esquecer? Ah, Sacradance. Parece que foi eu. Sim. De certa forma, o Sacradance também é um porco de madeira, né? Se ele foi lançado nesse ano. De certa forma. Ok. De certa forma, é mais uma homenagem ao Beto Barbosa, o rei da lambada. Sim. Eu aposto que o Caçolinha já tocou essa música na vida. Só que com som de piano elétrico. Exatamente. Nasci grande e gordo. Você escolheu só e meio assim, Rafael? Sim. Um orgulho para a dona Jandira, minha avó, que, como toda avó, sempre quer seu neto grande e gordo. Bom, na época, ninguém sequer imaginava que os antigos maias conspiravam com o dia em que vinha ao mundo. É verdade, 21 de dezembro. Avançamos no tempo 16 anos para o dia 21 de dezembro de 2012, meu aniversário de 16 anos, obviamente. Ou como era conhecido para o resto do mundo, o dia do fim do mundo. E aí não aconteceu nada, acabou o e-mail, próxima história. Absolutamente nada. Fim. Tchau. Nunca fui de acreditar nessas coisas e, pra mim, seria só mais um dia de comemoração em minha casa com os meus amigos, onde minha mãe faria seu pavê de chocolate especial de aniversário, como eu pedia todos os anos. Hoje, com 22, ainda peço pra que ela faça esse pavê em meu aniversário. Sério, é muito bom e já virou tradição. Pô, deu vontade agora, hein? Porra, sacanagem, né? Fazer todo esse comercial do pavê e não mandar como é que ela faz. É, manda receita aí, pelo amor de Deus, João Vitor. Nossa. O legal é que nenhum tio dele faltava esse aniversário, né? Nossa senhora. É, será, Gustavo, que é por isso que... até o Guga tava lá também. Sim. Com uma calça Saint-Tropez. Pela razão da data, o jornal local e uma rádio ligaram em casa pra me entrevistar, pra falar com a criança que nascera no dia em que supostamente o mundo acabaria. Me senti importante. Nossa, jornal e rádio jornal, de interior, é uma coisa maravilhosa, né? Correio de Itaiaém, hein? Nossa, um abraço pra TV Direta, um abraço pra... Qual que é o nome do jornal de Mococa? Nem lembro, mas... Destaque. Esses aí provavelmente se chamava Sem Pauta Forever. É, o jornal de Mococa é o Destaque. Sim. Me senti importante tendo que falar no telefone com uma jornalista para a matéria do dia seguinte. Seria irônico se o mundo tivesse acabado naquele dia sem a oportunidade da matéria sair no dia seguinte. E mais tarde, ao vivo para um programa de rádio. Lembro do radialista perguntar se a festa era temática... O que? Caralho, velho. É temática. Aí um jornalista que tava se divertindo no trabalho, cara. É temática com o tio do pavê, né? Exatamente. Como que é a temática do fim do mundo? O tema é pavê. É. O tema da festa é Maia, então corta a cabeça dos seus inimigos e vamos jogar futebol com ela. Porra. O que não era, e deixou o radialista meio frustrado. Como você faz uma festa com o tema do fim do mundo? Deixo isso pra vocês debaterem, como nós fizemos aqui. O Caio acabou de falar aí. É, o que eu faria, se fosse uma festa do fim do mundo, seria ter uma grande foto do Morgan Freeman como presidente dos Estados Unidos. É verdade. E ele tentando ir resolver pilotando um avião. Isso. Enfim, vamos à festa. Moro em uma chácara, um terreno de 5 mil metros quadrados. Apesar do grande terreno, nossa casa é pequena, com apenas 2 quartos, 2 banheiros, uma sala pequena e uma cozinha. Temos também uma varanda coberta, mas o resto é árvore, um campinho de futebol e grama. Bom, descrevo isso só para vocês terem noção que morava no meio do mato, longe de tudo e com péssima recepção por parte das companhias de celular. Os primeiros convidados chegaram por volta das 11 e logo a nossa pequena casa se lotava de adolescentes. A festa segue como toda festa, todos comendo, se divertindo, até o momento em que vamos cortar o bolo. Digo, pavê. Momentos antes dos parabéns, as coisas começam a mudar. O tempo fecha de maneira repentina. O dia, antes limpo e claro, agora está escuro e com nuvens grossas e pretas. Sem pânico, né? Afinal, né, a gente tá em dezembro, início de verão no hemisfério sul, chuvas assim são comuns. Aliás, várias festas minhas foram atrapalhadas por chuva. De nada, eram todos adolescentes cheios de criatividade e começamos a brincar. Olha aí o fim do mundo chegando! Chora, cavaco! Mas o tempo tava cada vez pior. Enfim, começaram a chover forte, muito forte. Raios e trovões a todo momento. Devido à forte chuva, a festa teve que ser interrompida. E os convidados foram realocados para a pequena sala da minha casa. A brincadeira ficou séria, minha mãe tentava acalmar a todos, dizendo que era uma chuvinha de verão e que já já terminaria. Mas é claro, os adolescentes na sala não perdiam a oportunidade de fazer comentários do tipo: é isso, né? Vamos morrer aqui? Últimas palavras? Uma de minhas amigas começa a chorar e quer ligar para os pais para ir embora, mas, lembra, meio do mato. Quem tinha celular não pegava e, devido à chuva, nem o telefone de casa. E pra piorar tudo, depois de alguns minutos a energia da casa cai, porque é lógico que caiu, cara. Desgraça de interior. Chove, ninguém mais tem energia em casa. E aí não havia mais dúvidas, o mundo acabaria ali e naquele momento. Aí veio uma nuvem de gafanhotos. É, exatamente. E comeram todo o pavê. E aí todos os primogênitos caíram mortos. Meus pais ainda céticos com tudo, até porque já tinham sobrevivido à virada do milênio e as previsões de Nostradamus, tentavam manter os ânimos nesse bando de adolescentes chorões. E o Cometa Halley? Porra! Ué, o Cometa Halley ia acabar com o mundo? Não, mas a gente sobreviveu ao fenômeno Cometa Halley. Verdade. Foi no mesmo ano que o Nacional arrebentou no campeonato. Exato. E foi talvez por esse motivo. Ele era tipo o Cometa Halley do Campeonato Brasileiro. Exato. De hoje em diante, Nacional, o Cometa Halley do futebol brasileiro. É. Só daqui a 86 anos de novo, né? Eu não disse isso. Foi o Caio que disse. É, eu já tenho uma fama de adorar Manaus, né? Bom, como todos já sabemos, o mundo não acabou. A chuva parou dali a meia hora. Parecia até uma pegadinha, pois o céu estava claro e o sol brilhando como nada tivesse acontecido. Por fim, cortamos o pavê barra bolo de aniversário e seguimos nossas vidas com esse mini trauma. Bom, é isso. Agradeço o espaço, vocês são demais, continuem um ótimo trabalho, grande abraço e um beijo pro caçulinho. Ele definiu o que aconteceu com todas as pessoas nesse dia, né? Nada aconteceu. Nada. É, mas eles tiveram medo que algo estivesse acontecendo porque o tempo fechou, acabou a luz e acabou o sinal de telefone. No dia seguinte aconteceu a mesma coisa, só não tinha nenhuma bobagem a respeito. E continua acontecendo várias vezes. É verdade. A única coisa que eu pensei é a vontade que eu tenho de comer bolachas empilhadas com creme. Nossa. Cara, creme, né? Tem umas coisas assim da culinária que não tem erro, né? Você pode colocar em qualquer coisa. Você pega um creme e empilha com bolachas. Bolacha, creme, tá aí. Come isso aí. É, na verdade, a bolacha é o tijolo e o creme é o cimento, né? Você faz um murinho de comida e come. Você tá querendo dizer que todas as pessoas que fazem pavê, elas são, na verdade, pedreiras bonsai? Alô? Alô? Oi, Guguinha, tudo bem? Aqui é a tia Edilamar, quanto tempo? Ô, tia Edilamar, quanto tempo? Tudo bem por aí? Ah, querido, tudo bem, que saudade de você. Olha só, tô te ligando pra te dar os parabéns pelo seu dia. Parabéns. Obrigado, tia. Eu tava mesmo pra te ligar, porque eu queria te dizer que eu não gostaria de um dia ficar grávido. De me preocupar com o que eu como, porque tem outra pessoa crescendo dentro de mim. Não, obrigado. É verdade, Guga. Não é? É legal, legal. É, assim, os desejos seria até legal pra você usar como desculpa pra comer bastante pão, mas ainda assim é muita responsabilidade. E eu sou perigosamente sem preocupações. É verdade, Guga. Eu sempre tive dessa forma. Eu achei interessante isso aí que você disse. Então, tá bom. Então, parabéns. Um beijo. Tchau, tchau. Não, peraí. Eu queria te falar... Que inferno. Caio, lê a próxima aí com essa sua voz de locutor de rodeio. Como que o locutor de rodeio fala? Não sei, você que devia saber. Eu acho que ele começa dando um grito e vai caindo o tom assim. Olá, Guga, Rafael Caio, possível convidado. Me chamo Maria Luísa e tenho 21 anos. Conheci esse podcast maravilhoso através de meu amigo Matheus, te amo. Eu não vou nem tentar mais. Foda-se. Ai, meu Deus do céu, a terceira história chama Mar de Emoções. Eu ia falar que o locutor de rodeio é tipo Milton Neves sendo puxador de uma escola de samba. Alô, meu Figueira! Bebeto que mora no céu! Vamos lá! Olá, Guga, Rafael, Caio, é possível convidado. Me chamo Maria Lu... Toque... não se chama, não. Foi quase. Se chama como, então? A gente pode chamar ela de Ana Raio. Ana Raio, ok. Ok. Me chamo Ana Raio e tenho 21 anos. Conheci esse podcast maravilhoso através do meu amigo, Zé Trovão. Te amo. E desde que comecei a ouvir, tive vontade de enviar uma história pra vocês. No entanto, não conseguia pensar em nada tão foda quanto as que os demais ouvintes enviam. Até que me lembrei do meu aniversário de 15 anos. Nós já tivemos muitas boas histórias de aniversário de 15 anos nesse programa. É sim. Até meus 7 anos de idade, fui criada pela minha mãe... Juma Marruá. Como que é o nome dela? Juma Marruá. Juma Marruá? É. Juma Marruá era uma personagem da novela Pantanal. Pantanal, que passou antes de Ana Raiz é Trovão. Era uma mulher que virava onça. Porra, que legal. Você perdeu essa novela, cara. Era muito boa. É Juma ou Gilma? J-U-M-A. Juma. Porra, que nome bom, caralho. Não é? Mó força nominal. Tinha um monte de cachorro chamado Juma Marruá nessa época. Porra, devia voltar isso. E provavelmente umas crianças. Porra. Fui criada pela minha mãe, Juma Marruá, e a irmã dela... Velho do Rio. Não vai acabar nunca essa história. E a irmã dela... E a irmã dela, velho do Rio, que sempre cuidavam... Velho do Rio, cara, vamos tomar no cu. Eu invento as paradas, mas quando eu ouço alguém lendo, é muito mais engraçado. Que sempre cuidaram de mim com muito amor e carinho. No entanto, como boa natural de Governador Valadares, Minas Gerais... Quando a situação financeira apertou, minha mãe, Juma Marruá, resolveu dar uma de sol e fingir ser protagonista da novela América. Isso mesmo. Caraca, a gente, né, tá aqui. Ela falou de novela. Noveleiro. Muito bom. Isso mesmo. Decidiu que atravessaria a fronteira do México rumo aos Estados Unidos ilegalmente. Ah, não, cara. Ah, não. Certo dia, ela saiu cedinho de casa enquanto eu estava na escola e quando retornei, ela já não estava mais em nossa residência. Questionei pra minha tia onde ela estava e obtive um, não sei, como resposta. Meu Deus. Caraca, que doideira. Alguns dias se passaram e minha mãe nos liga, me conta o que estava acontecendo, e em meio a tantas lágrimas e sem saber bem o que estava acontecendo, só conseguia desejar a ela boa sorte, pois ela ainda estava no Brasil. Após mais alguns dias, minha mãe nos dá notícias, já em território estadunidense. Caramba, ela conseguiu. Né? Estava bem e já empregada. Uau. Minha mãe sempre me ligou diariamente, nunca se afastou de mim e cumpriu o papel materno da melhor forma possível. Porém, apesar de toda a saudade e vontade de estarmos juntas, João Arruá nunca cogitou a hipótese de que eu fosse para a terra do tio Sam da mesma forma que ela, já que sofreu, passou fome, frio, sede e viu algumas pessoas perderem sua vida em busca do sonho de uma vida melhor. Caramba, cara, que pesado. Dona Juma Marruá sempre foi desacreditada de que eu pudesse conseguir o visto, já que o nome dela está literalmente em todos os meus documentos. E apesar de ter uma condição financeira melhor que a anterior, nós não podíamos jogar dinheiro fora com uma incerteza. Mas essa é uma história sobre aniversário, né? Uou! Era o que eu ia dizer agora. Né? Pois bem, não me esqueci. O ano era 2013 e como não tínhamos condições financeiras para fazer uma festa de 15 anos, popularmente conhecido como debut na minha cidade... Decidimos reunir a família e apenas duas amigas minhas em um barzinho da cidade. Com apenas 15 anos. Com apenas 15 anos no barzinho. Tomamos uma Pepsi e fomos embora. Eu sempre dizia que meu sonho era viajar por um cruzeiro marítimo pelo litoral brasileiro. E pedi isso de presente de 15 anos pra minha mãe. Ganhei um, filha. Eu não tenho dinheiro pra isso, né? Fiquei triste, mas mal sabia que iria receber o melhor presente da minha vida. Após cantarem parabéns pra mim, me entregaram um envelope que continha meu passaporte e dentro dele meu visto estadunidense aprovado. Caramba, parabéns. Um misto de emoções tomou conta de mim e de todos que estavam presentes. Eu não sabia de nada, pois à época, menores de 15 anos, não precisavam comparecer ao consulado para a solicitação do visto. Fiquei estática e após longos 8 anos de espera para reencontrar minha mãe, esse sonho finalmente poderia se tornar realidade. Caramba, 8 anos. 8 anos, bicho. Cara, e o que eu acho dessa história é que é realmente um presente surpreendente, assim. Ela mostrou aqui que não esperava isso de forma alguma. E, cara, um visto dos Estados Unidos, você ganhar isso sem ter que ir na embaixada é bom demais. Nossa, eu queria ganhar esse presente agora. E junto veio a viagem para os Estados Unidos, né? É. Em menos de 10 dias já estava embarcando com o maior frio na barriga do mundo e ao encontrar minha mãe, senti como se tivesse renascido e só queria ficar no abraço dela para sempre. É, porque era um abraço de onça. Não tem nem força para terminar o e-mail. Peraí, deixa eu pegar meu baço que tá aqui no chão. Foi super bom, cara. Nossa senhora. Minha mãe ainda mora nos Estados Unidos ilegalmente, mas periodicamente a visito. Apesar disso, a saudade diária continua, sempre acompanhada de gratidão por essa guerreira que tenho orgulho de chamar de mãe. Desculpem pelo e-mail longo e obrigado por lerem minha história, vocês são sensacionais. Ana Raya Maruá. Caramba, cara, quantos anos, 20 e tantos anos morando ilegalmente nos Estados Unidos. Sim. Não deve ser fácil. Ainda bem que a gente não falou os nomes delas, porque o NSA provavelmente está nos escutando. É verdade. Sim, quero mandar um abraço. Gustavo, é a sua vez. É o seu presente de aniversário ler essa história 4. Caramba, que presentão, hein? É. É quase tão bom quanto a garrafa de uísque que eu dei pra você. É, mas em troca, você pode ler essa história. Obrigado. Disponha. Essa história se chama Cenário Polivalente. Rafael, canta um pedacinho de Cenário Polivalente pra gente. Cara, eu queria muito saber cantar um trechinho de Cenário Polivalente, mas não é genial que exista uma música do Beto Barbosa chamada Cenário Polivalente? É bastante curioso. Vamos procurar a letra aqui, vai. Cenário Polivalente, Beto Barbosa. Se fosse um artigo do Beto Barbosa, faria mais sentido. Sim. Rafael, o nome da música é Canário Polivalente. Ai, que maravilhoso. O nome dessa história é Cenário Polivalente. Olá, amigos do GugaCast. Me chamo... Insira o nome de um economista aqui. Rafael, você sabe o nome de algum economista? Um economista, vamos ficar com Samuelson. Samuelson. Não seria Samuelson? Não. Samuelson. Sou professor universitário federal e morador do Rio de Janeiro. Capítulo 1. Uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações e da pobreza dos estudantes. Ele realmente vai mandar uma tese pra gente de mestrado. Sim. Essa história se passou em Salvador, Bahia, em meados de 2012, ano em que o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, encerrou em 5,84% e a taxa de juros, Selic, em 7,25% ao ano, mínima histórica, até dezembro de 2017. Eu lembro quando a taxa Selic atingiu esse recorde. É, eu lembro também. Aliás, Rafael, o que mais aconteceu em 2012? Bom, em 2012, o ator escolhido para viver o presidente no filme 2012 foi Danny Glover. É mesmo? Foi o Danny Glover? É mesmo, sim. Sério? Sério. Também em 2012, Morgan Smooth Gives Good foi conduzido ao Hall da Fama do Mundo da Batata. Eu lembro. Foi conhecido como Gives Good Move. Isso. Eu lembro. Isso. Exatamente. Nesse dia específico, meus colegas e eu finalizávamos a última prova do mestrado em economia e achamos por bem celebrar esse evento. na mesma semana, estava completando 22 anos e achei que seria ótimo unir a celebração do meu aniversário com o final deste miniciclo. Miniciclo é também uma bicicleta pequenininha. Que os palhaços usam no circo, ou um macaco. Eu achei que você ia dizer que miniciclo também era um dos nomes do capeta. Faz tempo, né, que a gente não fala do capeta, a gente tem que fazer de novo. Nossa. E esse aqui é só o nome do capeta, olha só. A prova de microeconomia acabou às 18 horas e partimos de lá para uma boate da cidade que, às quintas-feiras, tinha open bar de vários tipos de bebidas até a meia-noite. Saímos tarde da prova e tínhamos pressa para começar os festejos. Por isso, optamos por comer na rua. Como bons baianos, a opção foi um acarajé com tudo que tem direito. No meu caso, além de dois gloriosos bolinhos de feijão frito no dendê, tomei duas Coca-Colas e um bolinho de estudante, que é um doce de coco e tapioca que funciona como sobremesa para o acarajé. Cara, que beleza, hein? Caraca. Gustavo, você já comeu o bolinho de estudante? Não, nunca comi não. É gostoso? É muito gostoso, mas ele é como se, depois de comer dois acarajés, você pegasse uma esponja do tamanho de um tijolo, passasse açúcar por cima e jogasse pra dentro do seu estômago. A fome que esse parágrafo me deixou, eu tô tendo até uns tremelique aqui. Devidamente alimentados, seguimos todos para a boate. No total, éramos 12, incluindo economistas celebridades como Karl Marx, Adam Smith, Kevin Costner e Zélia Cardoso de Mello. Kevin Costner. A grande teoria econômica de Kevin Costner foi na construção civil. Ele disse, construa e eles virão. Essa foi uma piada muito sofisticada. Foi. Eu tô imaginando ele com a roupa que ele usava no Waterworld e bebendo pelas guelras. Por isso que ele ficou tão feliz de ter achado o papel. Ele podia fazer umas contas. Exatamente. Capítulo 2. Teoria geral do emprego, do juro, da moeda e do álcool. Caraca, você tem certeza que não foi você que escreveu esse e-mail, Rafael? É, parece muito o Rafael, né? Que demais. Chegamos bem cedo no local e começamos a beber imediatamente. A música ambiente era fornecida por um DJ local. Como é que era o nome do nosso DJ, Rafael? Joilson Matias. Faz aí a vinheta do DJ Joilson Matias. DJ Joilson Matias. E pouco nos interessava naquele momento. Como sempre nestes eventos, conversávamos e ríamos muito. Joilson Matias. Que aleatório. Naturalmente, em algumas horas, boa parte de nós já estava embriagada. Na época, eu estava solteiro, e junto com um colega, achamos que seria legal conhecer as meninas daquele ambiente. Não éramos bonitos, mas a capacidade de discutir a política monetária na era Vargas nos enchia de confiança. Eu vou tentar isso no Tinder. Vai dar certo, cara. E você vai ganhar 100 Guga pontos, se você fizer isso. Quero conhecer gatinhas e discutir a política monetária na era Vargas. Depois de andar pelos dois andares da boate, encontramos duas meninas aparentemente desacompanhadas e decidimos conversar com elas. Papo vai, papo vem, tudo ia bem. Passamos alguns minutos, somos lembrados por todos no local que o open bar se encerraria em alguns minutos e decidimos tomar a última cerveja. Com a última cerveja, veio a vontade de ir ao banheiro. Avisamos as meninas que voltaríamos logo e fomos ao banheiro. Havia apenas uma vaga entre os mictórios e ela foi prontamente ocupada pelo meu amigo. A mim, restou a última de três cabines localizadas no fim do banheiro. Entrei, usei o banheiro e, de repente, comecei a passar mal. Ah, pronto. A comida baiana e todo o álcool que ingeri não interagiram bem. Lógico, porque era uma esponja do tamanho de um tijolo. A esponja chupou toda a cerveja. E como em um choque de taxa de juros, coloquei tudo pra fora. Imediatamente, minha pressão baixou e decidi sentar na privada pra me recuperar. Encostei a cabeça na parede da cabine, fechei os olhos e respirei fundo. Alguns momentos depois, escuto batidas na porta. Acordo. Nossa. Deve ser meu amigo me apressando, penso. Levanto imediatamente e abro a porta. Não era meu amigo, mas sim uma moça responsável pela limpeza, que havia ficado completamente chocada ao me ver. Meu Deus. Dou boa noite, vou à pia para lavar as mãos e saio do banheiro. Quando a porta abre, é a minha vez de ficar completamente chocado. Não havia nenhuma pessoa no local e as luzes estavam acesas. O que será que se passou? Olho para o meu relógio, os ponteiros marcam 8 horas. Caraca! Como? Foi o... Como alcoólico. É, foi o tablete de esponja que tava lá sugando tudo álcool. É. Ô, capital, crítica da economia política e do uso equivocado de álcool. Imagina esse cara, professor universitário, dando aula na UFRJ para os alunos, e esse é o mesmo cara, todo sério, né? Porque o professor tem que ser sério, e esse é o mesmo cara que tá mandando esse e-mail pra gente aqui agora. É isso. É. Esse seu professor é esse cara aqui. Desmascarei todos os professores. Exatamente. Capítulo 3, O Capital. Crítica da economia política e do uso equivocado de álcool. Sim, a festa havia acabado. Não havia mais música. Todos haviam saído. Olha o meu celular, infinitas ligações perdidas e pelo menos umas 10 mensagens de texto. Era 2012, não se esqueçam. Fico sem reação. O que fazer? Como vocês já bem destacaram, em caso de pânico, a única solução é correr. E foi exatamente isso que eu fiz. Bem, pelo menos foi o que eu tentei fazer. Estava meio de ressaca e meio embriagado. Então imaginem que eu era uma versão melhorada do Leonardo DiCaprio no filme Lobo de Wall Street. Nossa, quando ele vai se arrastando pelo chão. Sim. A pessoa que limpava o banheiro havia ignorado a minha existência. Então simplesmente cambaleei até a saída da boate, deixando o cartão de consumação na porta e sem ter pago nada pelo que consumi. Existirá almoço grátis no fim das contas? Caramba. Assim que saio do local, avisto um táxi e caminho vagarosamente até ele. A boate ficava a apenas alguns quilômetros da minha casa, mas inexplicavelmente a corrida custou R$50. Não, definitivamente não existe almoço grátis. Isso aí é karma. Chego em casa, tiro a roupa e durmo. Depois de apenas algumas horas, acordo e corro para o celular para avisar aos meus amigos que estava tudo bem. Aparentemente, assim que meu amigo voltou ao encontro das meninas, apenas uma estava lá e ele achou que a outra estava comigo. De fato, a menina havia sumido também, mas definitivamente não estava comigo. Como os dois sumiram, a explicação razoável é de que tínhamos saído dali e ido para outro lugar, o que de certa forma era verdade. Só que um para um lado e o outro para o outro. Expliquei a todos o que de fato havia acontecido e dali em diante nunca mais me deixaram ir ao banheiro sozinho. Porra. Pós-fácil. Alguns anos depois, quando ainda morava em Salvador, encontrei a menina que conversou comigo nesse dia. Não lembrava o nome dela e não tinha tido tempo de pegar seus contatos. Fiquei envergonhado, mas fui falar com ela eventualmente. Depois de alguns instantes de estranhamento, ela me reconheceu. Expliquei pra ela o que havia acontecido comigo e perguntei o que havia acontecido com ela. Aparentemente, na minha longa ausência, ela conheceu outra pessoa, conversaram rapidamente e no fim da noite foram dali pra outro lugar. Depois de rirmos juntos sobre meu episódio de narcolepsia, ela aponta para um rapaz que se aproximava e diz: este é o... Rafael, economista. É, Paul Krugman. Este é o Paul Krugman. Ainda estamos juntos e vamos nos casar no fim do ano. Que bom que você dormiu aquele dia no banheiro. Caraca! Final feliz. Muito bom. Esse foi um ótimo final. Surpreendente. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês aqui na minha festa de aniversário. Foi muito legal, Caio. Que bom que você veio, cara. Foi excelente. Porra, quanto tempo. Rafael, obrigado, cara. Que bom que você veio aqui. Obrigado, cara. A festa tava ótima. Adorei os docinhos. Pô, que legal que você veio, cara. Vem da próxima vez, hein? Ó, vamos combinar mais uma coisa aí. Algum dia aí. É, a gente só se encontra em aniversário. É, vamos marcar outro dia. Vamos marcar. Se você curtiu, eu queria te pedir pra você recomendar a gente pra quem você conhece. Conta pra alguém que nunca ouviu podcast na vida. Mostra como se faz. Fala com alguém, fala com um estranho na rua e fala pra ele ouvir o GugaCast. Vai ajudar bastante a gente aqui. Os agradecimentos desse episódio vão pro Rafael e pro Caio e pra todas as pessoas que me desejarem parabéns no Facebook nesse aniversário. E também pra todo mundo que mandou as histórias, histórias incríveis. Lembrando que você também pode mandar histórias sobre qualquer assunto lá pelo site gugacast.com/contato. Esse episódio do GugaCast foi produzido por mim, Guga Mafra, com a apresentação minha e do Rafael Mafra. Diga tchau, Rafael. Tchau. E também com a apresentação e edição do Caio Corraine, sereio da Maremoto. Diga tchau, Caio. Gibilbo. Esse programa teve a assistência de produção do Beto Aragão, que também é quem faz o nosso wiki. Se você quer saber mais sobre todos os episódios, sobre tudo que a gente faz aqui, vai lá em wiki.gugacast.com. Obrigado por ouvir a gente. Adeus. Com quem será? Com quem será? É, será.